Olá, aqui é a Rebeca da Mãe, o canal de Bênçãos de Deus, e vamos dar continuidade à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autoria Isval Verde, em colaboração com o IG Filhos Desafio Ministério. Mãe, senta aqui, please. Um dia desse eu estava muito, muito cansada e minha filha estava assistindo a um desenho animado Madagascar. Foi quando ela me pediu: Mãe, senta aqui, please. Veja esse desenho comigo. Eu me sentei, ou melhor, quase desmaiei de cansaço. Entre um pestanejar e outro, pude ouvir as gargalhadas da minha filha, que ria muito, cuidando para que eu não dormia a fim que assistisse os desenhos com ela até o fim. Nós estamos sempre juntas, mas momentos de exclusiva atenção fazem bem aos filhos e a nós mesmos. Somos mães em tempo integral. Onde quer que esteja, fazendo o que for, uma mãe sempre está se lembrando dos seus filhos. Mas às vezes corremos tanto que nem nos damos conta de que, mesmo grandinhos, eles querem um simples carinho, como o de ver um filme, um desenho, mesmo que repetido, juntinhos. E isso vale muito. Lembro quando minha mãe parava tudo para ver o que eu estava escrevendo. Primeiro, queria ler para ela. Quando acabava de compor uma canção, queria que ela ouvisse. Ela, sabiamente, sempre reservava tempo para nossas necessidades como filhos, que fosse apenas para nos ouvir. Muitas vezes os nossos filhos querem apenas um tempinho de total atenção para eles e nada mais. Com gestos simples, você constrói por sua fé os alicerces que se erguem pela sua oração por eles. Quando uma mãe dedica em tempo integral para um filho, ela oferece tempo para Deus trabalhar a seu favor e não permite que o mal tenha tempo para ocupar lugar ao lado do seu filho. Ainda que tudo lhe pareça contrário, tenha certeza de que todas as ações de amor e fé derramadas sobre um filho floresceu e darão muitos frutos. Florescerão e darão muitos frutos. Corrigindo. Amiga, não se culpe pelos problemas que seu filho está enfrentando. Mesmo que a culpe, ele não sabe o que diz. Deus sabe que você é uma boa mãe e o diabo estremece quando usa sua fé. Por isso, esse mal não prevalecerá na vida de seu filho, em nome de Jesus. Invista nas oportunidades, por menores e mais simples que lhe pareçam. Rompa as contrariedades que tentam colocá-la para baixo. Deixe que seu filho veja Deus através de você, nem que isso lhe custe dois palitinhos nos olhos. Bom dia. Essa foi a palavra de hoje.